cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam no FM de Boa Nova. E eis que temos aqui uma nova estreia. Ainda que seja um disco, portanto, com a data ainda de 2019, saído no último trimestre, eis que estamos a falar de uma banda que pela primeira vez está connosco na Boa Nova e que ainda não fez um ano de enquanto banda. Podemos dizer mesmo que eles entendem que a marca que inicia, de facto, os Born Folk é julho de 2019 e que são criados, por altura, pela Capital. Pois bem, mas temos habituados, sempre falamos de uma banda nova, temos alguém, principalmente da banda, para apresentar. No caso, é o Luís, por falar, e para apresentar os seus colegas, que fazem então os Born Folk. Pois bem, Luís, bem-vindo aqui à Boa Nova, bem-vindo aqui à Serra da Estrela, não é? Bem-vindo ainda que virtualmente, mas obrigado. Bem-vindo aqui à Zona do Frio. E é isso, queria antes de mais que apresentasse quem são os Born Folk. Então, os Born Folk surgiram no verão de 2019, não é? Como disse. Fomos três músicos de Lisboa que se foram juntando em diferentes etapas, não é? O Cláudio eu já conhecia de outras etapas e o baixista. O Ricardo, baterista, pronto, só conhecemos em 2018, final de 2018. Uhum. E depois foi o tempo de preparação, de assumir, não é? De assumir um projeto e de criar um nome para a banda e isso tudo que surgiu em 2019. E aí decidimos logo para avançar com a gravação do EP. Foi assim tudo muito rápido, mas foi assim que aconteceu. Pois bem, e no tempo que me dei à sede do EP e a nossa conversa, já foram apresentando, de facto, estes temas ao público. Enfim, numa altura em que é uma banda nova que surge, ficaram surpreendidos com a reação que as pessoas tiveram, até com o airplay que foram tendo deste Come Inside? Sim, nós nunca sabemos ao certo, pronto, em termos de divulgação, é um processo que nem sempre é controlado por nós, não é? Uhum. A aceitação das pessoas, nem sempre estamos atentos se a música eventualmente passa na rádio ou não. Mas a reação tem sido muito positiva, sim, a nível, tanto a nível de rádios locais como algumas rádios nacionais. Uhum. Sim, tem sido bastante boa. Às vezes são amigos que nos dizem, olha, está a passar ali, tá, porque nós nem sempre temos essa percepção. Uhum. Pronto, às vezes a Raquel também nos diz, olha, vão passar ali, pronto, mas... não estamos no óculo a ver se realmente passámos ou não, pronto, não temos essa percepção, uhum. Mas temos alguma. Muito bem. À nossa conta parte, aqui estão então em destaque os Born Folk, aqui na Boa Nova. E fomos tendo acesso a alguma coisa que já foi dito sobre vós. Tivemos em antecipação o acesso ao vídeo, o Fall In, portanto, que é o último tema deste EP. E de algum modo vocês já dominam a arte da imagem. Ou seja, podemos intuir aqui que para a divulgação dos Born Folk entendem que de facto a componente de imagem também seria muito necessária. A pergunta é que vai, de onde vem este trabalho de Luís Vieira do vídeo, este gosto de facto pela imagem, e se isso vai acontecer para mais temas deste EP Come Inside? Quando nós fizemos a escolha dos dois singles, não é? Os dois singles de avanço, o primeiro e depois o segundo. Essas duas músicas, obviamente, que teriam... decidimos logo que teriam que ter um... uma componente de imagem. E tentar ser... entrar um bocadinho no espírito da música. Recorremos a algumas imagens... Eu montei os vídeos. Recorremos a algumas imagens de arquivo, que estão disponibilizadas na internet, online, não é? Sim, neste momento já o Fuck também tem um vídeo e é muito provavelmente que outra música, Olá, irá ter também ainda um clipe. Acho que é assim o meio YouTube hoje em dia, não é? Uhum. É um bom meio de divulgação. Fazer, Aliás, há quem se fique só por esse meio, não é? Há quem se fique só pela... Portanto, se não houver imagem, é como se quase o tema não tivesse existido. É um pouco. Porque, por exemplo, as nossas músicas ainda não estão disponibilizadas em plataformas do género Spotify ou Apple Music. Portanto, apesar de tudo, o YouTube para nós continua ainda a ser uma ferramenta muito, muito importante. Não? O YouTube e o Bandcamp. Uhum. Aliás, podemos consultar em bornfolk.bandcamp.com, que é uma maneira de facto de terem acesso aos temas, para além de estarem a ouvir aqui ao longo desta conversa. Entschuldigung, ich habe es gerade gesehen. Mein Freund ist diese Woche hier. Ich kann nichts kombinieren. A pergunta que se impõe é, porquê esta urgência, no vosso caso, de quererem fazer logo um EP? É pertinente. Nós, inicialmente, haveria a possibilidade de gravarmos apenas um single, isto é, tipo, uma espécie de lado A ao lado B, um disco com lado A ao lado B, ou seja, duas músicas, mas havia material suficiente, aliás, até há muito mais, até havia material para gravar já longa duração, mas também por questões económicas, entre o single e um LP decidimos, então, de meio termo, e é um formato que está bastante agora utilizado na música em geral, né? Não só cá em Portugal, mas a nível internacional, com uma apresentação, sim, um LP de 5 músicas. É algo equilibrado, onde se saíram dois singles, pronto, parecendo-nos indicado. Pois, para quem for à procura de imagens vossas, encontra-vos bastas vezes ao lado de pranchas de surf. Dizem, tanto as más línguas que de surf só vê-lo ao longe. É verdade isso? E se é verdade, porquê esta associação a, enfim, este desporto náutico? Foi um bocadinho a imagem que se construiu especificamente para este EP. Toda a temática, o Come and Side, o Eat and Run, são a onda. Nós temos sempre nas redes sociais uma ondinha. Portanto, um convite, não é? Um convite. O surf foi uma forma de entrar, é uma metáfora, não é? Porque de facto é verdade, nós não fazemos surf, embora eu goste bastante, não é? E as minhas idas constantes à Ericeira acho que foram também um ponto de partida para entrar por aí. Mas é uma analogia, tudo mesmo a nível de desenho da capa, porque aparentemente é uma prancha de surf, mas pode ter outro significado e tem outro significado. É uma forma, pronto, divertida de ir ao encontro da mensagem do EP, não é? Um bocadinho simbólico, sim. Nenhum de nós faz surf. Mas uma vez que fala na capa e que fala de facto na prancha, há aqui um elemento que, curiosamente, há 20 anos atrás falávamos aqui sobre a imagem de marca que Portugal pudesse ter ou não, e os vozes da rádio diziam com piada, até para comparar, que os espanhóis têm o touro e fizeram dele uma marca. E curiosamente, por duas vezes aqui aparece esta imagem do touro. E agora perguntava o porquê dessa imagem aqui no vosso disco. Sim, o touro representa, portanto, uma das nossas músicas, que Olá, não é o Olá português, mas é o Olá espanhol, que é o Olá de onda. E esse touro simboliza essa música. No início dessa música há uma entrevista de um piloto de motas espanhol. E a associação do touro foi porque foi uma história engraçada que aconteceu em Jerez de la Frontera, e esse touro, não é? Esse touro nasceu em Jerez de la Frontera, porque está associado a uma marca de vinho, e pareceu-nos bem fazer toda essa associação, assim, um bocadinho excêntrico, isso, juntar isso tudo, não é? Mas a própria música também já é assim um bocadinho, tem ali uns lares, já usamos ali um trompete espanhol, uma coisa, assim, um mix engraçado e que fez sentido aparecer, ter algum destaque, sim, ter algum destaque na até inclusive no desenho da capa, sim. E que vamos ouvir já. Boas notícias. I need to start on better position. But anyway, I'm really happy. Second position here in Jerez de la Frontera. Vamos! We'll be right back. Pois bem, estamos a falar pela primeira vez aqui na Boa Nova com o Luís Vieira, falamos com os Born Folk, que têm o seu novo EP, Come Inside. E nós não dissemos isso ao Fernando ou ao Luís, mas a verdade é que a quem estreia aqui na Boa Nova terá que passar por uma fase de 3 desafios. Espero que esteja disponível. Vamos então a eles. Antes de mais, pergunto-lhe se conhece aqui a cidade, Oliveira do Hospital, se algum dia já esteve por cá. Estive perto. Sim, Portilhosa da Serra. Penso. Ah, sim, então, faz tudo parte, tem ali interior norte, mas, enfim, teria que subir algo mais junto aqui à Serra da Estrela. Então vai confiar em mim quando eu lhe vou dizer que temos, efetivamente, aqui um bom local, em termos de espetáculo, o Parque do Mananelho, com um bom anfiteatro natural, e que vão convidar os Born Folk para um concerto. E a pergunta que temos para si é esta. Quem é que Luís ou os Born Folk iriam convidar, enquanto nacionais, duas bandas ou dois autores para esse sarau aqui em Oliveira do Hospital? Nacionais? Nacionais. Eu ouço muito, eu confesso, eu não ouço muito música nacional, mas... atualmente eu gosto bastante da banda Capitão Fausto. Capitão Fausto? Água de cano, treta, pedas em cana, na demora que eu procuro e que a semana nunca traz. Atraso bem o final para a madrugada, meio de tarde, só a segunda é que volto a estar capaz. O que eu prevejo no abrigo temporal. Portanto, escuta, meu querido, sei que és muito meu amigo, mas hoje vou voltar ao carnaval. Por pouco que me lembre do que aconteceu, eu sei que vai valer a pena. Não é preciso lembrar, tenho amigos com boa memória. Sei que vai valer a pena. Não é preciso. gosto bastante também do Carmen, músico do Porto. You could see your eyelids expelling weeping. You could hear them rolling like big bombs, tracing cold tracks in a rose face. She is doing everything she can just to grab your attention. Cause when it comes to Chloe's hair, see if I care about Chloe's hair. See. Sex she's having by the way she smiled and waved her hair, being lonely in a dark place. It's not a problem to someone whose happiness depends on flower. Cause when comes to Chloe's Aliás, já ambos estiveram aqui, também no caso fazem, caso tocam, portanto, já são bandas nossas conhecidas no que tem respeito a destaques. Agora, o segundo desafio é outro. Vem uma banda da cena internacional e vêm a Portugal fazer um concerto e dizem: ah, nós não prescindimos de ter no nosso concerto a participação dos Born Folk. Ora, de onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Isso é complicado, há muita coisa boa. Há tempos eu fui a uma rádio e pediram-me uma música de uma banda que eu realmente não é que eu estivesse a ouvir, mas gostasse bastante. E no caso daí, porque tinha visto um concerto deles há pouco tempo, que era os Flaming Lips. Sim, Flaming Lips. Eu poderia escolher Flaming Lips. Flaming Lips, muito bem. Thank you. motherfucking hip hop jam. Agora o último desafio. Imagina que vamos fazer em Portugal um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que pedem aos Born Folk para fazerem uma versão de um tema desse tal autor. E eu perguntaria com que autor ou a banda gostariam de homenagear e que versão escolheriam para fazer. Ui, isso é mais complicado. É o que nos dizem. É mais complicado porque nós não cantamos em português. Há uma música do... Pronto, vou-me repetir, não é? Mas há uma música do Weatherman que eu gosto muito. Agora não me esqueço do nome. Mas fazia. Fazia, sim, fazia essa cover, se conseguisse, não é? Se conseguisse. Do Weatherman. É uma música a piano. Como é hábito com do Weatherman? Não sei, agora está-me a escapar o nome da música... mas fazia essa cover, sim. Embora eu não sou, sei lá, o propósito da nossa banda nunca foi muito de entrarmos pelo menos para já. Nesta fase. Pelas covers, Acho que vamos escolher nós uma vez que não nos disse qual era, vamos escolher nós uma para ilustrar esta nossa conversa. I see you every time I'm off to sleep to dream. I'm standing next to you, holding up a sign. I thought I was the only one, stranger to myself, lost within the self. If only everyone saw me the way you do. Took me so long to realize. It took me so long to read those signs. It took me so long. Time I'm off you back, staring at the dark, doing you no harm. I haven't touched the things I hold. You say you'll understand, but I hate to say it again. Would you mind to turn the lights on? Had you took me so long to realize. Agora, sobre vendo este disco, e começaram já a mostrá-lo, aliás, estiveram em Lisboa ainda em novembro, se não me engano, e claro que começam a aparecer, julgo eu, convites. Este disco e as músicas que eventualmente já vão agora acrescentar para concertos, é um disco para gente sentada ou um disco mais para uma queima das fitas? Este não, é um disco mais não é para gente sentada. Não. Em concerto há, nós temos outras músicas, nós temos muitas músicas, na verdade. Uhum. Foi complicado escolher essas cinco, pelo menos a parte dessas cinco não foi assim tão fácil escolher, mas é um disco com energia, com bastante energia, sim. E que convites? O que vem aí, provavelmente, nós iremos, em princípio, pensar fazer já o seguimento deste EP, provavelmente com um novo EP, e sim, serão músicas um pouco, se calhar, mais calmas, algumas delas, sim, serão. Mas este disco tem energia abundante, não é? A ideia foi mesmo mais a começar de uma forma... Bem, modo a reação que vão ter das pessoas, aliás, podemos dizê-lo, o próximo concerto, que acho que podemos aqui anunciar, está no Popular Alvalade, não é? Portanto, que é para 24 de janeiro, portanto, às 23 horas. E, de algum modo, já foram tendo outros concertos. A reação que as pessoas têm, de algum modo, já faz com que vos acompanhem em temas, enfim, mais como o Fall In ou como o próprio Hit and Run, que as pessoas já estão à espera deles. A nossa presença ao vivo ainda tem sido, não é, curta. Pronto. Claro, certamente, sim. De qualquer forma, sim, houve uma boa reação das pessoas. Creio que o próximo concerto, nós estávamos um pouco nervosos no primeiro concerto de estreia. Claro. Até porque nem sempre, isso é uma tarefa um bocadinho complicada, porque o disco, as músicas têm alguma produção, não é? E nós só somos três elementos. E há certas coisas que são impossíveis de reproduzir ao vivo, parte dessa produção. E isso pode levar que as músicas fiquem mais, menos preenchidas, vá. E soem mais cruas ao vivo e soam no momento. O que nós tentamos fazer é tentarmos explorar ao máximo ao que existe, não é? E tentar reproduzir o mais fiel possível. Mas não é fácil, não é fácil. Precisávamos, se calhar, num quarto elemento para que isso fosse mais fazível. Mas a reação é boa, a reação, sim, é boa. E também ainda nos estamos a conhecer ao vivo, não é? Em palco, ainda nos estamos... É uma realidade diferente, não é? De estar em estúdio e estar em palco, é uma realidade bastante diferente. E no final do concerto as pessoas vão ter convosco à procura deste EP? Sim, algumas vieram, outras... Eu, na última vez, até me esqueci... Eu sou um bocado esquecido e nem sequer lembrei que nós disponibilizamos o nosso EP do ponto de vista físico. Pronto, ainda temos uma espécie de edição caseira, vá, não temos, o nosso EP não está à venda em lojas. É uma produção artesanal que eu faço. Mas nem anunciámos que estava à venda. Agora aqui no Popular vamos realçar isso, porque sim, porque há pessoas que provavelmente gostam de levar o registro físico, não é? acho que devem fazer, não é? É um preço relativamente acessível, por isso eu pessoalmente, quando gosto de ver algo ao vivo e que me agrado, eu gosto de comprar, desde que seja de um preço acessível. Gosto de ter essa. Ainda gosto de colecionar, sim. e abres assim. Assim. A falar então com a banda do Luís Vieira, do Cláudio Magalhães e do Ricardo Lobo. Falámos já aqui da edição do primeiro EP, falámos aqui dos concertos e o Ricardo, o Luís convidou-se-nos que há muita mais música para além das 5, que até foi difícil de facto escolher estas 5. A pergunta que se impõe então é esta: para quando, de facto, embora seja muito imberbe, porque este acabou de sair, não é? Mas para quando um disco novo e o que é que podemos esperar de facto desse segundo trabalho? Provável que iremos começar a gravar agora, creio que no início da primavera, para março, abril, por aí, sim. Há essa intenção, não é? Intenção barra necessidade de o fazer. De pôr para fora, porque apesar da banda ser recente, não é? Nós temos os percursos, eu venho de... já tinha muita música em carteira, é um facto, e e é importante que essas músicas conheçam a luz do dia, não é? Porque nunca viram, sejam gravadas de uma forma mais profissional. E porque nós até, pronto, lá está, nós quando estamos a tocar ao vivo, tocamos normalmente uma set de, sei lá, 10, 11, 12 músicas, por aí. E muitas dessas músicas, não é? Ou pelo menos mais de metade de um concerto, não existe enquanto gravação profissional, não é? E é importante que também que esse registro fique feito. E há coisas novas, mesmo além dessas, há coisas novas que estão a ser preparadas. Sim. Luís, este ano seguramente há sucessor. Sim, muito bem. Iremos ter de certeza atentos, porque afim a porta agora ficou aberta entre nós e claro, vamos saber o que é que os Born Folk vão fazendo. Luís, foi um prazer falar consigo e então até uma próxima. Ok, muito obrigado. See the highway.